A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na Cabeça do Ned, voltamos ao início. A Cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio da Cabeça do Ned. Tecnicamente não é o primeiro, é o 34º, mas 34º não, é o 28º, aliás, peço desculpa, mas vai ser o primeiro para novos ouvintes que estejam a começar a ver agora Game of Thrones, porque a série vai acabar e querem entrar no comboio. É perfeitamente natural, por isso eis o que vai acontecer. Vocês nunca viram a série, certo? Ok? Alguns de vocês já podem ter visto a série, mas este podcast é feito para as pessoas que nunca viram a série. Por isso nós vamos tentar fazer isto sem spoilers. E digo nós porquê? Porque estou eu aqui, Manuel Reis, e tenho à minha frente, aqui no estúdio da Rádio Zero, a maravilhosa Marta Gomes da Silva. Alô! Que já me ajudou nas temporadas passadas da Cabeça do Ned, em que falámos sobre a série episódio a episódio. Em tempo real, sim. E é o que vai acontecer aqui. Vamos começar aqui 40 episódios. Sim, é louco, sim, completamente. Em que vamos cobrir todas as 4 temporadas que não foram cobertas pela Cabeça do Ned anteriormente. E se vocês nunca viram Game of Thrones ou só viram agora o primeiro episódio, e se estão a perguntar porquê a Cabeça do Ned? Porque Ned Stark é claramente o protagonista desta série e é um homem extremamente inteligente, apesar de parecer um tipo muito, muito bruto, não é, Marta? Bom. Parece inteligente, não é? Uhum. Vamos com calma. É o primeiro episódio, Manuel, disseste não há spoilers. Não há spoilers. Vamos ter calma, ok? Mas o que podemos dizer para já é que é uma personagem com alguma importância. Sim, não é? É o personagem principal da série. Pronto. Podemos dizer isso. Eu sou capaz de lhe atribuir alguma importância. Não vou tão longe como tu, vou ser um bocadinho mais comedida. Ok, a Marta e eu temos uma diferença muito importante na análise de Game of Thrones, especialmente nestas primeiras temporadas da série. É que a Marta leu os livros e eu ainda não, embora tenha lá os 20 livros para ler em casa. Os 20? Sim, são 20 porque a editora, são 5. Mas a saída de emergência dividiu cada um em 2, portanto são 10. Mas eu tenho as edições de bolso, que por sua vez são os livros portugueses divididos em 2. Ou seja, um livro original equivale a 4 livros de bolso em português. Ah. Sim. É... Ok. Sim. Por isso isso portanto, também já... Portanto, tu tens muitas estantes. Tenho uma estante com 20 livros. Okay. Depois ficam empilhados e formam um trono de ferro. Ok. Sim. Mas também importa dizer aqui que é verdade que eu li os livros, mas... Estou bastante esquecida e tenho estado a fazer assim uma espécie de refresh course, portanto, vamos com calma porque eu li cada livro em 24 horas, literais. Sério? Não foi 24 horas a ler, foi começar às 3 da tarde no dia, numa segunda-feira, e às 3 da tarde terça já não tinha livro para ler, portanto... O português? O português. Portanto, meio livro num dia? Exatamente. Tão rapidamente? Sim. Uau! Portanto... Que ainda são 500 páginas, por aí... Não sei se são assim tantas. 300, 400, por aí? Perto das 300. A edição portuguesa, sim. Não tenho a certeza, não okay, tenho mesmo tá a certeza. Pronto. Mas pronto, mas não foi bem um ler livros, foi mais um aspirar, mas está-se bem. Anyway, muito provavelmente a única coisa que eu vos vou dizer é que se estão agora a começar a ver a série, e se não viram a série podem saltar isto tudo à frente, vamos pôr no nosso feed episódios em que vamos recapitular as temporadas uma a uma, mas com spoilers e com conhecimento de causa já do que aconteceu ao longo de todas as 7 temporadas. Por isso não vamos explorar isso por aqui nesta versão, aqui vamos episódio a episódio. E o que nós tivemos neste primeiro episódio foi aquilo que temos normalmente num episódio piloto, sendo que este não foi propriamente o episódio piloto de Game of Thrones. O episódio foi regravado com novos atores, depois de terem passado o piloto, terem gravado o piloto na HBO e da série ter sido encomendada, fizeram um recasting e gravaram com novos atores. Mas aqui temos essencialmente o início das storylines. Sim, de uma série normal. A apresentação, o que é que notaste mais de diferença entre os livros, daquilo que te lembras dos livros e na série? Ui, então começas logo para me lixar tu. Quer dizer, aqui na série nós temos pouco tempo, não é? Sim. Mesmo que seja cada episódio com 45 minutos, tu não tens, e por ser uma série, não é? Há sendo muita que aqui coisa... já assistindo para os 50, 55 uma hora. Pronto, que seja. Sim. É muito difícil numa apresentação de uma história, não é? Em formato televisivo, tu conseguires ter o mesmo grau de abrangência que tens num livro, mas que não seja pelas descrições. Tu aqui tens o aspecto visual e depois tens as falas, tu num livro tens tudo escrito e tens que formular tu a cena na tua cabeça. Este episódio, para mim, não teve grande... Não é que tenha sido um episódio muito rico em conteúdo, foi mais um overview de algumas storylines que nos vão ser apresentadas, não é? Porque, quer dizer, isto estão sempre a aparecer storylines novas e é uma coisa que é um exercício mental muito grande que nós temos todos que fazer, se estamos a ver a série, que é ser capazes de identificar sempre as storylines, as personagens que interagem em cada uma. É um pouco como uma novela da TVI, em que nos são apresentadas 400 histórias em simultâneo e nós temos de saber sempre, ai não, mas o Ned agora vai-se dar com aquela... Que por sua vez, coisa, não é? Acho que estás a ridicularizar muito a série, que isto é um bocadinho melhor que uma telenovela da TV. Só um bocadinho? Vá. Bem okay? Melhor. É bem melhor. Sim, claro. Mas é muito por aí a quantidade de histórias paralelas que temos agora, claro. E eventualmente teremos mais para a frente. Sim. Pronto, é uma questão de ver. Pronto. Mas quer dizer, há logo um grande. Se não estou em erro, uma grande parte do episódio é passada em Winterfell? Sim. E aí ficamos a conhecer uma grande parte dos intervenientes, não é? Porque são desapresentados logo vários intervenientes que no próprio livro servem de, se não estou em erro, mas são personagens que da qual temos a, ai, nos é dado a conhecer a história do seu próprio ponto de vista, que são as point of view characters no livro, em que cada capítulo no livro é do ponto de vista de uma personagem. Exato. E tu em Winterfell tens uma série delas que são point of view characters. Obviamente aqui é difícil termos um narrador no ponto de vista. Obviamente, numa série não temos, não é? Ou o narrador tinha que estar sempre a falar connosco, ou tu não tens essa profundidade na televisão, não é? Mas é interessante, pronto, escolherem logo o primeiro episódio para nos dar tantas, porque são muitas ali logo. Isso e é não são para aí nem metade daquilo que... Não interessa, não interessa. Disseste que era um episódio sem spoilers. E é sem spoilers. Pronto. Só estou a preparar a malta para... Não tá. Epá, calma. Pronto. Que isto... mas foi interessante. Aquela primeira cena do episódio... Sim. Que se passa no meio de uma floresta, pronto, com tipos, com... Eu não me lembrava daquilo. Já não me lembrava daquela cena. Sim. Já não me lembrava daquela cena e pensei, epá, peraí, pois é, isto agora faz sentido. Com o que é que faz sentido? Hão de saber, daqui a 60 episódios, para aí, mais ou menos. Alguma nota mais sobre este primeiro episódio? Algo que tenhas destacado? Não. Não? Não, é um episódio muito... É um episódio tradicional para o primeiro episódio de temporada, pronto, apresenta-nos as personagens, apresenta-nos ali algumas fricções, pronto, há fricções entre personagens ali. Sim, embora muito, muito ligeirinho ainda. Mas quer dizer, começas a notar algumas coisas, tens o Ned, não é? Aparece-nos o Ned, o tipo que dá nome a este podcast, e vemo-lo, há uma coisa que se vê neste episódio também, que é a questão de valores a serem apresentados. Os valores que cada personagem... E os do próprio Ned. A questão da honra, do dever, pronto. Sim. Acaba por exemplo, por ser... o tipo que é decapitado logo na primeira cena de, epá, eu percebo o teu ponto de vista, mas vou ter de cortar a cabeça. Exato. E vou ser eu a fazê-lo. Exatamente. Sim, porque, pronto, independentemente do que tenha acontecido, saíste do teu posto. Exatamente, agiste mal, sim, quebraste a lei e eu e aqui... esta eu... é a sentença. Exatamente. Mesmo que perceba o teu ponto de vista e que até concorde com ele, vou ter de te ajuizar desta claro. Forma. Exato. Mas sim, mas é um episódio muito tradicional. Sim, pronto. Muito básico. E por isso nós não temos assim mais grande coisa para dizer por agora. Por isso a minha sugestão é que ou ficam por aí para ouvir o episódio 2, se já viram o episódio 2, ou então vão ver o segundo episódio da série e nós estamos aqui com o episódio 2 para ouvirem quando assim entenderem. Pronto, por agora é isto. Até já, ou até logo, até depois.